Ei, doido, arruma o conto aí pra inteirar uma nóia, vá lá. Como é que é, compadre? Inteirar uma nóia, parada de lamba eu não inteiro não. Se quiser bater um rango aí é nenhuma, falou? Só pro nego tirar de tempo, velho. Tirar de tempo? O sistema que tá tirando o nego de tempo, compadre, que ele sabe que o tempo é vida. Aí deixa aí que o tempo tá passando, falou? Bicho paia, meu irmão, não arruma o conto pro nego, o nego aqui é afim de tirar a cara. Essa não, irmão, de ferro. Entre goles e traga eu vejo os irmãos no sufoco. Cabeça cheia de sonho, nenhum puto no bolso. Derretendo o estresse, a neurose na esquina. Na lata virou fumaça, um futuro, uma vida. Eu sei qual é que é a situação. Maluco na pressão, tá na frustração. 365 dias de tensão, provação. O sistema a todo instante testando sua fé. Entre um extremo e outro, bicho solto, Zé Mané. O que eles querem ver o nego no desespero. Apelando pro atalho, olha o cheiro do queijo. No equilíbrio faço a minha regra. Na fé é Deus no céu, na batalha é nós na terra. Nem mais nem menos que ninguém, esse é meu lema. Fazer parte da solução, evitar ser o problema. A rua é uma sereia sedutora, enganosa. Pensar que tá subindo, mas tá com pé na cova pra entrar. Rapidez pra dar lavando é osso. Deve a rua e a justiça atolada até o pescoço. Pra caminhar na selva doido tem que ter malícia. Pra não se deixar levar, pra não vacilar. Vi muito louco atrás da seda e nunca mais voltar. O jogo é tipo assim, prometem na TV. Está do consumo, mas você não pode ter. Bate a necessidade, a maldade logo vem. Sociedade valoriza, olho azul, cabelo louro. Que tem o poder, o dinheiro, os bancos e as terras. Tu só tem a sua vida pra sobreviver na guerra. Então louco se toca, não joga o tempo fora. Levanta, sacode a poeira que tá passando a hora. O trem da vida não para, relógio não cansa. O tempo não pega por você. O sistema não tem dó do negro, cê colhe o que planta. Te deixa pra trás se não correr. O trem da vida não para, relógio não cansa. O tempo não pega por você. O sistema não tem dó do negro, cê colhe o que planta. Te deixa pra trás se não correr. É hoje, firmão, pode crer. Com as bancas fortes, MCR, eu vou dizer o movimento da rua. A lei é fique na sua. Eu sigo na rima e o sistema não me ilude. Chama MCR, dá volante de atitude. Filmo um moleque com o ferro na cinta. Chegou, enquadrou a coroa rica. Para alimentar, segura a onda da família. Que está no veneno com a barriga vazia. Vivendo sempre na agonia. Cresci, aprendi e fiz minha rima. Hoje estou de pé com a cabeça erguida. Mas não sou otário pra ficar naquela esquina. Pros cana chegar e maiar a minha fita. Deixa o nego puto e não se intimida. Na ideia eu me seguro, não vou pular o muro. Só mais fazer um som com os parceiros no estúdio. Mas eu vou em frente não, e não me afundo. Obrigado mãe, por ter me botado no mundo. Mas MCX, esse é meu vulgo. O futuro é hoje, Ari também tá junto. Pode crer, Dashi representou na rima. A mente ativa, o futuro é hoje e eu tô de cima. Aqui tá foda, mas pior é do outro lado do muro, maluco. Quer ir pra lá ou quer cuidar do teu futuro? São Miguel pra nós nem pensar jamais. É melhor sua trampa procurar a nossa paz. Pelo gosto do sistema eu estava perdido, sujo e abatido. Tratado como lixo, jogado e esquecido. Por isso, graças a Deus, não saio do trilho ré. Do pau pelado ao perigoso lagamar. Atravessou a ponte, pode crer, papá. Que é assim, é você que escolhe o jeito. Cuidado dos seus pivetes ou passar a vida preso. Então, meu parceiro, pode acreditar. O futuro é hoje, não vou desperdiçar. Na área pedra de monte, ao que muito cheiro. O rico ganha dinheiro com a destruição do nego. Uns e outros pensam que é dono e manda na favela. Mas se enganar que Deus é mais e zela por ela. Se der, desce a rua, vem com nós. Não se cabrera, o Befran tá na fita, é só favela. O trem da vida não para, relógio não cansa. O tempo não pega por você. O sistema não tem dó do negro, cê colhe o que planta. Te deixa pra trás se não correr. O trem da vida não para, relógio não cansa. O tempo não pega por você. O sistema não tem dó do negro, cê colhe o que planta. Te deixa pra trás se não correr.